Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 21ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Depois da loucura que foi, para muitos, o Festival Rock in Rio, hoje ouviremos somente melodias de um senhor da música que também atuou recentemente no nosso país. Seu nome, Carlos Santana. O guitarrista mexicano esteve no Pavilhão Atlântico em Lisboa no passado dia 25 de maio. Bem sei que este pequeno tributo já chega um pouco atrasado em relação a esse concerto, mas os meus amigos ouvintes deverão compreender o motivo desta emissão ser já um pouco fora do contexto. É claro, as duas últimas semanas foram totalmente dedicadas ao Rock in Rio. Agradeço a vossa compreensão. Volte sempre. Ha, ha, ha. Começamos com Yaleo, a música de abertura daquele que foi um dos álbuns com mais sucesso na história da música, Supernatural. A faixa 3 desse mesmo álbum chama-se Put Your Lights On. Everlast. Na faixa seguinte encontra-se uma canção que fala sobre Portugal, imaginem só. Ouçamos a letra e fiquemos já a entender. África Bamba. Ausentamos-nos um pouco do Supernatural e escutamos uma melodia que, não sendo um original de Santana, ficou popularizado na sua versão de 1970. Oye como va! notícia na web. Um caso sério na radiofonia. Esta foi talvez a música que me ficou mais no ouvido de Supernatural. Na voz de Rob Thomas, ouçamos algo doce, Smooth. Mais hip-hop, Laurinil também aceitou atuar junto do Santana e trouxe-nos Do You Like The Way? It's a new day, my crew stayed forever striving. Get thanks, let's be alive and get through the gun, and now we see the horizon. It's clear to me now, used to be confused, took a lot of years to see how. Now, we moving planets, take the average mind and expand it. We take it granted, like we always gonna be disadvantaged. But soon come, and soon come, you're soon done. You start run, you stumble, you catch one in the rhythm. Santana licked the gits with precision, not accidental, intentional, conscious decision. To Zion, we marching through with African Mayans, conquering Babylon with the heart of a lion. Behold and watch yesterday come back around, in the walls of Jericho come a tumbling down. Selah. última melodia de Supernatural que trazemos hoje. O álbum gravado em 1999 que conquistou 9 Grammys no ano seguinte. A música é Maria Maria. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB Ghetto Blues from the refugee camp. Maria Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que, hoje, exibiu somente canções de Santana, que atuou em Lisboa no passado dia 25 de maio. E para encerrar, ouçamos nada mais nada menos que aquela que é talvez a sua melodia mais reconhecida em todo o mundo, de 1970, sendo também uma versão posterior da original, Black Magic Woman. Muito boa tarde. E até uma próxima oportunidade. darkness of night I can see that she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic. Baby,